Number one. Dizem que sou um mau jogador, será? Yo. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Minha queda foi grande e não foi amortecida. Sem vergonha do que sou, mantenho a cabeça erguida. Instrumental no MP3, eu vou mandando a minha rima. Sem medo de nada que me espere no futuro. Rap é coisa séria, por isso não me misturo. Gosto da alegria, mas sou meio obscuro. Se o rap tá caído, então eu venho e reconstruo. Tijolo por tijolo, reboque por reboque. Igual lá na antiga de Adidas e Lecoque. De boina tipo Big, de corrente igual Hakim. Estilo Tupac, todos os olhos estão em mim. Me espelho no Balboa, pois eu vou até o fim. Meus manos se perguntam como eu rimo assim. São anos de estudo, eu quero 10 no boletim. Pra mim mundo é pequeno, eu quero ele inteiro pra mim. Sou um mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Sou um mau jogador porque eu só quero ganhar. Sou um mau jogador porque eu não quero brilhar igual estrelas. Coisas verdadeiras que saem da minha boca. Não é questão de roupa, dinheiro e boné. Cê acha que vencer é um Nike no pé? Porque não é, eu sou a prova disso. Mudei, enfrentei o risco, eu escolhi o rap pra mim. É mais do que amor, cê encara, tá afim? Acho que não. Posso parar de rimar? Acho que não. Posso pensar em falhar? Não tenho medo de nada. Eu vou ter medo porque se eu sei pra onde vou, eu tô sabendo o que fazer. Meu rap é conteúdo, eu não quero te entreter. Não quero nem saber, não é por moda nem lazer. Sou louco ou sábio, vai saber. Difícil compreender porque que eu amo tanto isso. Sou um mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Não se trata de quem tem as melhores armas. Se trata de como se joga as cartas. Eles acreditam em mim, por isso eu não jogo a toalha. A jogada é de mestre e eu também não deixo falha. Eu tô sempre em movimento entre amor e dor. Graças a isso odeio o jogo, não odeio o jogador. Estrategista sempre, independente do naipe. Tenho a visão do jogo enquanto amarro o meu Nike. Antes do sol nascer, ela já não me encontra mais. I'm a traveling man, não deixo rastro jamais. Start, hora do checkmate. Depois disso fui, próxima fase sem. Game over, continue. Dizem que sou mau jogador por não saber blefar, apenas rimo a verdade. Só assim que sei jogar o jogo da vida. Nele tô de passagem, sorte ida. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Sou um mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Sou um mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo da vida. Mau jogador, sou um mau jogador. Sou um mau jogador nesse jogo.